um perigo em qualquer esquina. Uma cola, uma tora, uma pedra ou uma farinha que vai te enlouquecer, que vai fazer sorrir, chorar, matar até morrer. Matar é um privilégio de quem está lá em cima, longe do tédio. Matou um homem já de idade, pode crer. Matou seu pai, já era. Felicidades, quando você aterrissou, você sacou que ele só deixou saudades. Você chora e não acredita na verdade. Foram gritos de quatro balas. Um abraço. Consciência, fala real. Fala real. Consciência, fala a real. Fala boa real. Consciência, fala real. Fala real. Consciência, fala a real. Pais que matam os filhos, filhos que matam os pais. A guerra continua. E quando é que vamos ter paz se tudo muda? Se o mundo muda tudo. E só agora lutamos pra lembrar de um absurdo que fizemos no passado, mas que este presente é um futuro errado. Se ligue que eu não vou, não posso ficar calado. Otário, se ligue no que eu falo e não jogue esse jogo do lado contrário. Reverta todas as palavras perante a você e repare que a munição, realidade, pode crer. Estamos bem ligados estamos. É consciência de rua, da rua que nós somos. Da rua que nós somos. Consciência, fala real. Fala real. Consciência, fala a real. Fala boa real. Consciência, fala real. Fala real. Consciência, fala a real. Vou perguntar, mas não precisa responder. Aonde você está e quem é você? Quem é você que não acorda pra realidade que todo sofrimento mora na cidade? Hipócritas, críticos e outras coisas mais. Esses são os políticos, não pensam no sofrimento e na maldade que faz ironizar uma criança que procura trabalhar dizendo que é um marginal e só quer roubar. É, tá na hora de pararmos para pensar. Consciência, fala real. Fala real. Fala a real. Fala a real. Consciência, fala a real.